Alô? Oi, aqui é o Ronaldo Pérez. Eu peguei seu contato com um web designer. Eu estou precisando de um site para o Quentinhas. Eu quero expandir minhas vendas de marmita. Eu acho que vai ser um site simples, porque as informações são meio fixas. E depois a gente faz um contrato para você atualizar toda semana, beleza? Bom, na página tem que ter meu telefone, o nome Quentinhas e um cardápio semanal de segunda a sexta. Sendo que para cada dia da semana vão ser duas opções de prato. Ah! No cardápio de cada dia eu queria que tivesse a foto e as informações do prato. Valeu?